só pra lembrar. Tu só consegue te sentir no topo que a vida cobrar. Momento chega tão pouco, vai adianta tentar segurar. Tudo tem hora, vai querer ignorar, mas nunca passar. Nunca passar, logo eu te vejo lá. Tempo que vai congelar, pouco de tudo que há. Vento te leva pra longe, tá muito distante, tu quer controlar. Tempo que vai congelar, pouco de tudo que há. Vento te leva pra longe, tá muito distante, tu quer controlar.